Fecheiros 75, capítulo 38. Por aqueles que correm perigo no mar. A ventania repentina manteve os passageiros fora do convés durante 3 dias, e os marinheiros, nos seus postos, com poucos minutos de descanso ou para se alimentarem. No final de tudo, quando Gloriana passou pela tempestade e o céu da manhã ficou coberto apenas por nuvens finas, Roger cambaleou até à sua rede, demasiado exausto para torcer as roupas molhadas. Dorido, molhado e coberto de sal, sentindo-se pronto para um banho quente e uma semana de sono, ele respondeu ao assobio do contramestre para a vigília da tarde, depois de 4 horas de descanso, e lá foi para as suas obrigações. Estava tão cansado ao pôr do sol que os seus músculos tremiam enquanto ajudava a puxar um barril de água fresca do porão. Bateu na parte de cima com uma machadinha, pensando que pudesse controlar as doses de água sem ter de se enfiar no barril. Mas não poderia. Salpicou o rosto com água fria, na esperança de aliviar os olhos que lhe ardiam, e bebeu um bom gole, ignorando, por uma vez, os limites impostos por aquela contradição constante do mar. Sempre água a mais, mas muito pouca. As pessoas que traziam os jarros e os baldes para serem enchidos pareciam ainda pior do que ele, com a pele esverdeada como cogumelos, cheios de hematomas pelos movimentos constantes, como se fossem bolas de bilhar, a vomitar novamente devido ao enjoo que voltara a afetá-los, e com os penicos cheios. Em forte contraste, em relação às pessoas pálidas e de má aparência, uma das suas velhas conhecidas saltitava à sua volta a cantar num tom monótono que lhe irritava os ouvidos. 7 arenques são equivalentes a um salmão. 7 salmões são equivalentes a uma foca. 7 focas são equivalentes a uma baleia. E 7 baleias o equivalente a um monstro do mar. Feliz por ter saído do porão, a menina saltitava como um chapim, fazendo Roger sorrir apesar do cansaço. Saltitou até à morada e depois ficou em bicos de pés e espreitou por cima com cuidado. Acha que foram os monstros do mar que causaram a tempestade, Sr. Mackenzie? O meu avô disse-me que foram, provavelmente. Eles batem com as caudas enormes na água, sabia? Informou ela. É o que faz as ondas ficarem tão grandes. Eu não pensaria isso. E onde estão os teus irmãos, Alienan? Com febre, respondeu ela indiferente. Não era nada fora do comum. Metade dos imigrantes tossia e espirrava, pois 3 dias no escuro e as roupas molhadas não tinham ajudado muito na saúde já fragilizada de todos. Então, viu os monstros do mar? Perguntou ela, recostando-se na morada e cobrindo os olhos com uma das mãos. Eles são assim tão grandes que possam engolir o barco? Nunca vi um. Roger largou a concha e puxou a menina pelo cinto do avental para longe da morada. Tem cuidado, está bem? Seria muito fácil cair da água, miúda. Olhe só, gritou ela, inclinando-se ainda mais, apesar de ele ainda estar a segurá-la. Veja ali, ali! Atraído mais pelo terror na voz dela do que pelo que ela dizia, Roger inclinou-se sobre a morada involuntariamente. Uma sombra escura estava mesmo abaixo da superfície, lisa e preta, rápida como uma bala e com metade do comprimento do navio. Manteve-se ao lado da embarcação durante alguns minutos. Depois passou por ela e deixou-a para trás. Tubarão? Disse Roger abalado. Abanou a menina ligeiramente para a fazer parar de gritar. É só um tubarão, percebeste? Sabes o que é um tubarão, não sabes? Comemos um a semana passada. Ela parara de gritar, mas ainda estava pálida e com os olhos esbugalhados, com os lábios a tremer. Tenha certeza? Perguntou ela. Não era um monstro do mar? Não, disse Roger firmemente e deu-lhe uma concha de água para beber sozinha. Era só um tubarão, o maior tubarão que ele já tinha visto, com um ar de ferocidade cega, que fazia os pelos de seus braços arrepiarem-se só de olhar. Mas só um tubarão. Eles nadavam ao lado do navio, sempre que a velocidade diminuía, prontos para comer o lixo e os dejetos que eram atirados ao mar. Isobel! Um grito irritado fez com que a sua companheira se fosse embora para ajudar nas tarefas da família. Arrastando os pés e fazendo beicinho, Isobel foi ajudar a mãe com os baldes de água, deixando Roger acabar o trabalho sem distrações. Sem nenhuma outra distração, além dos seus pensamentos, pelo menos. Na maior parte do tempo, ele conseguia esquecer-se de que o Gloriana não tinha nada sob o casco além de água e mais água, que o navio não era de facto a ilha pequena e sólida que parecia ser, mas que não passava de uma casca frágil à mercê das forças que poderiam destruí-la a qualquer momento e a todos a bordo. Teria o Filipe Alonso chegado ao porto em segurança? Questionou-se. Os navios afundavam-se e, com frequência, ele já tinha lido muitos relatos a respeito disso. Depois dos últimos 3 dias, era de surpreender que mais navios não se tivessem afundado e não havia nada que ele pudesse fazer, além de rezar. Por aqueles que correm perigo no mar, Senhor, tem piedade. Com uma clareza repentina, ele percebeu exatamente ao que se referia o autor desta frase. Quando terminou, atirou a concha para dentro do barril e agarrou numa tábua para o tapar. Caso contrário, os ratos tentavam entrar e morriam afogados. Uma das mulheres puxou-lhe o braço quando ele se virou. Fez um gesto para o menino que tinha no colo e que esfregara a cara no pescoço da mãe. Senhor Mackenzie, será que o capitão poderia usar o seu anel no nosso Gibi? Ele está com os olhos irritados por ter ficado no escuro durante tanto tempo. Roger hesitou, mas depois riu-se de si mesmo. Ele, assim como o resto da tripulação, mantinha-se afastado de Bonnie. Mas não havia motivos para recusar o pedido da mulher. O capitão já tinha usado o seu anel de ouro, pois era uma solução popular para olhos irritados e para inflamações. Sim, claro, disse ele, esquecendo-se de si mesmo por um momento. Venha comigo. A mulher pestanejou, surpreendida, mas seguiu-o obedientemente. O capitão estava no castelo da popa a conversar com o seu parceiro. Roger fez um gesto para que a mulher esperasse um pouco e ela assentiu, encolhendo-se com vergonha atrás dele. O capitão parecia tão cansado como qualquer um deles, as linhas de expressão profundas no seu rosto. Lucifer, depois de uma semana a gerir o inferno sem folga, pensou Roger, divertindo-se ironicamente. Prejuízo nos baús de chá? Dizia Bonnet ao seu parceiro. Apenas 2, e não totalmente encharcados, replicou Dixon. Podemos recuperar um pouco. Talvez livrarmo-nos dele ao subir o rio em Cross Creek. Sim, eles são mais rígidos em Edenton e New Bern. Vamos obter os melhores preços lá. Vamos-nos livrar do que pudermos antes de irmos a Wilmington. Bonnet virou-se ligeiramente e viu Roger. A sua expressão ficou mais séria, mas voltou a relaxar quando ouviu o pedido. Sem comentar nada, baixou a mão e esfregou o anel de ouro que usava no dedo mindinho, cuidadosamente, sobre os olhos fechados do pequeno Gilbert. Uma aliança larga, viu Roger. Quase parecia uma aliança de casamento, mas mais pequena. Uma aliança de mulher, talvez? O temido Bonnet, com um símbolo de amor? Poderia ser, pensou Roger. Talvez alguma mulher gostasse do ar de violência contida do capitão. A criança está a ficar doente, comentou Dixon, e apontou para os pontos vermelhos atrás da orelha do rapazinho, cujas faces estavam vermelhas de febre. Não, é febre comum, disse a mulher, apertando o filho defensivamente contra o peito. Provavelmente é um dente novo a nascer. O capitão assentiu com indiferença e virou-lhes as costas. Roger escoltou a mulher até à cozinha para pedir um pedaço de biscoito para o rapazinho roer. E depois mandou-a regressar ao compartimento onde estavam os outros. Mas ele não pensou nas gengivas de Gilbert enquanto subia a escada para o convés. A sua mente estava ocupada com a conversa que ouvira. Paragens em New Bern e em Edenton, antes de Wilmington. E manifestamente Bonnet não tinha pressa. Ele pensara em preços bons para a sua carga e ganharia tempo ao ganhar dinheiro com os seus passageiros. Por Deus, perderiam semanas até chegarem a Wilmington. Não podia ser, pensou Roger. Só Deus sabia onde Brianna se iria meter ou o que poderia acontecer-lhe. Gloriana tinha feito uma boa passagem, apesar da tempestade. Com a ajuda de Deus, chegariam à Carolina do Norte em apenas 8 semanas, se o vento continuasse a soprar. Não queria sacrificar o tempo valioso com demoras nos portos do Norte, enquanto seguiam para o Sul. Ele sairia de Gloriana no primeiro porto onde atracassem, decidiu, para ir para o Sul da melhor maneira que pudesse. Sim. Ele prometera ficar no barco até a carga ser vendida, mas não receberia pagamento algum, então a troca parecia ser justa. O ar fresco no convés não o ajudou muito a despertar. A sua cabeça ainda estava pesada e a garganta irritada pelo sal. Mais 3 horas de vigília. Foi buscar mais uma concha de água, esperando que o ajudasse a ficar de pé. Dixon deixara o capitão e passava por entre os passageiros, assentindo para os homens, parando para dizer algo a uma mulher com filhos. Estranho, pensou Roger. O homem não era muito sociável com a tripulação, menos ainda com os passageiros, a quem tratava como se não passassem de um tipo inconveniente de carga. Algo na sua mente despertou quando ele pensou em carga. Algo desconfortável, mas não conseguiu identificar. Estava nas sombras da exaustão, fora de vista, quase perto do olfato. Sim, era isso, tinha a ver com o cheiro. Mas o quê? Mackenzie, um dos marinheiros, chamava da coberta da popa, acenando para ele ir ajudar com as velas rasgadas pelo vento, que precisavam de ser remendadas. Havia montes enormes de lona, espalhados como montes de neve suja sobre a madeira. E as camadas de cima esvoaçavam ao vento. Roger resmungou e alongou os músculos doridos. Independentemente do que acontecesse na Carolina do Norte, ele ficaria muito feliz por sair do navio. 2 noites depois, Roger estava a sonhar quando a gritaria o acordou. Levantou-se e correu em direção ao tumulto, com o coração aos pulos, antes mesmo de a sua mente perceber que estava acordado. Correu para a escada, mas foi derrubado por um golpe no peito. Fica onde estás, tolo. A voz de Dixon surgia dos níveis acima. Ele viu a cabeça do homem, um contorno contra o quadrado cheio de estrelas da escotilha. O que foi? O que está a acontecer? Tentou afastar a confusão do sonho, mas deu por si mais confuso ainda e acordado. Havia outros homens no escuro perto dele. Ele sentia corpos a cair sobre si enquanto tentava meter-se de pé. Todo o barulho acontecia lá em cima. O bater de pés no convés, gritos e berros diferentes de tudo o que já tinha ouvido. Assassinos! A voz de uma mulher foi ouvida na confusão. Um grito agudo. Malditos assassinos! A voz foi interrompida abruptamente. E ouviu-se um baque pesado lá em cima. O que foi? Novamente de pé, Roger passou pelos homens que estavam na escada e gritou para Dixon. O que foi? Fomos atacados? As suas palavras foram encobertas pelos gritos que vinham de cima. Gritos de mulheres e crianças, mais altos do que os berros e os palavrões dos homens. Uma luz vermelha brilhava de algum ponto lá em cima. O navio estava em chamas? Ele passou pelos homens e alcançou a escada, subiu e segurou o pé de Dixon. Sai daí! Abanou o pé para se soltar, dando um pontapé na cabeça de Roger. Fica aí embaixo, pelo amor de Deus, queres apanhar varíola? Varíola? Que diabos está a acontecer lá em cima? Com os olhos acostumados agora ao escuro, Roger agarrou-lhe no pé e puxou-o com força para baixo. Apanhado de surpresa, Dixon soltou a escada e, passando pela cabeça de Roger, caiu pesadamente no meio dos homens lá embaixo. Roger ignorou os gritos de raiva e de surpresa atrás de si e subiu para o convés. Havia um grupo de homens reunidos à volta da escotilha. Havia lanternas penduradas nas cordas, lançando feixes vermelhos, brancos e amarelos que reluziam nas lâminas. Ele procurou rapidamente outro navio, mas o mar estava escuro e vazio de todos os lados. Nenhum invasor, nenhum pirata. Toda a confusão ocorria perto da escotilha, onde metade da tripulação estava reunida num círculo, armada com facas e mocas. Motim, pensou ele. Ignorou a ideia à medida que avançava. A cabeça de Bonnet apareceu acima da multidão, um cabelo claro a brilhar à luz da lanterna. Roger passou pela multidão, empurrando com os ombros marinheiros mais franzinos. Gritos ecoavam do porão e havia um feixe de luz vindo de baixo. Um monte de trapos foi passado rapidamente de mão em mão, desapareceu atrás do monte de pessoas que seguravam massas. Ouviu-se um barulho alto, de algo a cair à água. E depois outro. O que é isto? O que é que está a acontecer? Gritou ele, ao ouvido do contramestre, que estava perto da escotilha a segurar uma lanterna. O homem virou-se e arregalou-lhe os olhos. Já tiveste varíola? Desce. A atenção de Hutchinson já tinha voltado para a escotilha aberta. Sim, tive. O que é que isso tem a ver? O contramestre virou-se surpreendido. Tiveste varíola? E não ficaste marcado? Ah, deixa lá. Desce. Precisamos de toda a ajuda. Para quê? Roger inclinou-se para a frente para conseguir ser ouvido acima do barulho que vinha de baixo. Varíola! Gritou o contramestre. Fez um gesto para a escotilha aberta, enquanto um dos marinheiros aparecia no alto da escada a segurar uma criança debaixo do braço, que mal se debatia. Agarrava-se desesperadamente às costas curvas do homem e a voz de uma mulher foi ouvida, acima dos outros sons, inundada pelo terror. Ela puxou a blusa do marinheiro e, enquanto Roger observava, começou a trepar pelo corpo do homem acima, puxando-o para trás, enquanto tentava alcançar a criança, gritando e arranhando as costas do marinheiro, rasgando-lhe o tecido e a carne. O homem rosnou e bateu-lhe, tentando afastá-la. A escada estava fixa, mas o marinheiro, com apenas uma mão para se segurar e perdendo o equilíbrio, balançou-se e a cara de ódio transformou-se em susto quando os seus pés escorregaram do apoio. Só o reflexo fez Roger avançar para a frente, segurando a criança como se fosse uma bola, enquanto o marinheiro erguia os braços num último esforço para se salvar. Envolvidos como amantes, o homem e a mulher caíram de costas na abertura da escotilha. Ouviu-se um baque e mais gritos lá embaixo. E depois um silêncio repentino e momentâneo do choque. Em seguida, os gritos começaram de novo, de baixo, e um murmúrio à sua volta. Roger endireitou a criança, tentando conter os seus choramingos com palmadinhas. Ela parecia curiosamente solta nos seus braços e ele sentiu o calor de seu corpo, mesmo através das camadas de roupa. A luz incidiu em Roger quando o contramestre ergueu a lanterna, olhando para a criança com desgosto. — Espero que já tenhas tido varíola, Mackenzie. disse ele. Era o pequeno Gilbert, o miúdo dos olhos irritados. Mas apenas 2 dias tinham causado uma mudança tão grande que Roger quase não o reconheceu. O menino estava muito magro, o rosto antes redondo, agora estava tão fino que se viam os ossos do rosto. A pele clara e com manchas de sujidade também já não se via, pois estava coberta por uma massa de pústulas com pus tão espesso que tornava os olhos pequenas aberturas na cabeça, que não se sustentava sozinha. Ele mal teve tempo para assimilar a situação, antes de umas mãos lhe arrancarem o corpo pequeno e ardente do colo. Antes que pudesse dar-se conta do repentino vazio nos seus braços, ouviu mais um barulho de algo a ser lançado ao mar. Virou-se para a morada num reflexo inútil, as mãos cerradas em punhos, chocado. Mas depressa se virou ao ouvir mais comoção. Os passageiros tinham-se recuperado da surpresa do ataque. Um grupo de homens subia pela escada, armados com qualquer coisa que encontravam, e caíram em cima dos primeiros marinheiros, prendendo-os ao chão em desespero. Alguém acertou em Roger e ele caiu, rebolando para o lado exatamente quando a perna de um banco bateu no convés perto da sua cabeça. Ele apoiou-se nas mãos e nos joelhos, levou pontapés nas costelas, foi arrastado, intimidado, e numa oportunidade momentânea atirou-se na direção de um par de pernas, sem ter ideia se estava a lutar contra os homens do navio ou contra os passageiros, esforçando-se apenas por um espaço para se levantar e respirar.